diversão, cultura, conhecimento, globalização, não consegui encontrar. É muita porcaria, é muito lixo no ar. Ha, sou persistente, eu insisti. Aí quebrei a cara, mano, eu nunca vi tanta merda junta. Foi grande a minha decepção, era domingo, eu lembro, tava passando Faustão. Então, continuei a procurar, troquei de canal, fui ver no que dá. Sistema brasileiro de televisão, muita mulher numa banheira e muito sabão. Irmão, foi no programa do Gugu que eu vi um cardume de mulher mostrando um bumbum. Aí eu fui ao delírio, que mulher mais gostosa, melhor se fosse ao vivo. Não ficou só nisso, a imaginação entrou em cena. Corri pro banheiro, da minha mão não tive pena. Quando saí de cena eu pude enxergar que em qualquer programação a influência vai rolar. Pro lado do bem ou pro lado do mal, quem não tem conhecimento acha tudo normal, não tá legal. Por isso eu vim te alertar, vulgo DFD, mano, escuta, eu vou falar. Na batida cantando eu dou sequência. A rima aqui é forte, a ideia é violenta. Agora aguenta, o profeta que não se cala. Na arte do rap a minha língua dispara igual a bala, que no trajeto acerta a mídia. A TV é só um alvo, tem muito mais. Se liga, desliga a tela e liga o som. Curti um rap nacional, você sabe é muito bom. Sem sair do tom, continua a atacar. O alvo tá na mira, curte só, vou derrubar o programa daquele narigudo de bigode que sempre apronta, só sacaneia pobre. O cara pode, porque vive de aparência. Atrás da cara gorda esconde a indecência. Haja paciência, não vou mais aguentar. Vou partir pra agressão, vou bater, vou machucar. Eu sou seu pesadelo, cuidado, eu tô zangado. Eu sou o gato preto que corre atrás do rato. Eu aguardo, a vontade me ensina. Quem espera esfriar nunca vai queimar a língua. A TV só mostra falsidade, manipular, esconde a verdade. A TV só mostra falsidade, falsidade. A TV só mostra falsidade, manipular, esconde a verdade. A TV só mostra falsidade. Que pra você, ratinho, ficou pesado. Cheguei com vontade, vou embaçar o seu lado. Eu sou abusado, meu microfone injuriado. Só ando armado de ideias, eu tô ligado. Você não vale nada, já sei quem você é. Eu não sou otário, eu sei que você quer ficar sempre no topo e aparecer mercenário pau mandado. Do SBT, aguarde só pra ver. A fonte vai secar, o tombo vai ser feio quando o salto quebrar. É fácil te pegar, eu sei o que você pensa. Conheço a safadeza que rola em sua cabeça. Chamar a atenção é a alma do negócio. Pessoas brigando em frente a um auditório. Pega essa receita, mistura, põe na TV. A audiência vai ser farta, o Ibope vai crescer. Você vai enriquecer às custas de quem não enxerga. Aquele alienado que assiste qualquer merda. Tudo tá beleza pra ele, nada precisa mudar. Programação divertida, a vida dele é brincar. Bota mais lixo no ar, esconde a verdade. Novela brasileira é só felicidade. A ilusão perfeita que não discrimina ninguém. Em qualquer classe social, lá está ela também. É a lavagem cerebral, é a masturbação mental. É o vício de canal, é o babão de paga pau. Pro rebolado sensual da gostosona na TV. Isso aconteceu comigo, me diz, e com você. Queria ouvir que não ouvi você dizer que não dorme no ponto quando assiste TV. Mas já posso ver que não é essa a realidade. A influência da TV é gulosa, é covarde. É a luta corporal na briga de emissoras que apelam geral, impressionam pessoas com cenas de sexo às 4 da tarde, despertando bem cedo a sexualidade nas crianças, sem escolher idade nem cor. A inocência morre cedo, sem corte, sem dor. Essa é a verdade, me diga quem nunca viu. Acorda pra vida, você tá no Brasil. Bola Rede Pokémon, tela quente. Programa do Ratinho, do Leão, Soldado Ente. Programação legal pra todo tipo de bobo. Informação total pra todo tipo de tolo. Novela brasileira, novela mexicana. Chupa cabra, quer sangue, macaco, quer banana. Todo otário quer viver manipulado, preso, acuado, no sofá sentado. A melhor coisa da vida é assistir TV. Continue sonhador, não há limites pra você. Não dá pra entender porque ninguém vive sem ela. Televisão, televisão, hemorragia interna. A TV só mostra falsidade, manipular, esconde a verdade. A TV só mostra falsidade, falsidade. A TV só mostra falsidade, manipular, esconde a verdade. A TV só mostra falsidade. TV só mostra falsidade, manipula, esconde a verdade. A TV só mostra falsidade, falsidade. A TV só mostra falsidade, manipula, esconde a verdade. A TV só mostra falsidade.